Outro poema de Álvaro de Campos. Cruzou por mim, veio ter comigo numa rua da Baixa, aquele homem mal vestido, pedinte por profissão que se lhe vê na cara, que simpatiza comigo e eu simpatizo com ele. E reciprocamente, num gesto largo, transbordante, dei-lhe tudo quanto tinha, exceto naturalmente o que estava na algibeira onde trago mais dinheiro. Não sou parvo, nem romancista russo, aplicado, e romantismo sim, mas devagar. Sinto uma simpatia por essa gente toda, sobretudo, quando não merece simpatia. Sim, eu sou também vadio e pedinte, e sou também por minha culpa. Ser vadio e pedinte não é ser vadio e pedinte. É estar ao lado da escala social, é não ser adaptável às normas da vida, às normas reais ou sentimentais da vida. Não ser juiz do Supremo, empregado certo, prostituta, não ser pobre a valer, operário explorado, não ser doente de uma doença incurável, não ser sedento de justiça ou capitão de cavalaria, não ser, enfim, aquelas pessoas sociais dos novelistas que se fartam de letras porque têm razão para chorar lágrimas e se revoltam contra a vida social porque têm razão para isso supor. Não. Tudo menos ter razão. Tudo menos importar-me com a humanidade. Tudo menos ceder ao humanitarismo. De que serve uma sensação se há uma razão exterior para ela? Sim, ser vadio e pedinte como eu sou não é ser vadio e pedinte o que é corrente. É ser isolado na alma. E isso é que é ser vadio. É ter pedir aos dias que passem e nos deixem. E isso é que é ser pedinte. Tudo mais é estúpido como um Dostoiévski ou um Gorky. Tudo mais é ter fome ou não ter que vestir. E mesmo que isso acontece a tanta gente que nem vale a pena ter pena da gente a quem isso acontece. Sou vadio e pedinte a valer, isto é, no sentido translato. E estou-me rebolando numa grande caridade por mim. Coitado do Álvaro de Campos, tão isolado na vida. Tão deprimido nas sensações, coitado dele, enfiado na poltrona da sua melancolia, coitado dele com lágrimas autênticas nos olhos. Deu hoje num gesto largo, liberal e moscovita, tudo quanto tinha na algibeira em que tinha pouco, àquele pobre que não era pobre, que tinha olhos tristes por profissão. Coitado do Álvaro de Campos, com quem ninguém se importa. Coitado dele que tem tanta pena de si mesmo. E sim, coitado dele. Mas mais coitado dele que de muitos que são vadios e vadiam, que são pedintes e pedem porque a alma humana é um abismo. Eu é que sei. Coitado dele. Que bom poder-me revoltar num comício dentro da minha alma. Mas até nem parvo sou. Nem tenho a defesa de poder ter opiniões sociais. Não tenho mesmo defesa nenhuma. Sou lúcido. Não me queiram converter à convicção. Sou lúcido. Já disse. Sou lúcido. Nada de estéticas com coração. Sou lúcido. Merda, sou lúcido.